De bolado para bolado, qualquer coisa vale. Só não vale o que passou da validade. O que parou para poder virar do avesso. E o pior é que conseguiu. Meio que pra fora, meio que de lado. Meio torto, avesso como ninguém. O contramão, rotina e incidência. Súplicas por ser tão desconexo a mim mesmo. Somália, Inglaterra e Brasil. Amálgamos da besta que pariu. E após esta alegoria que podemos chamar de analogia, chegamos a uma conclusão. Só tem graça beber se puder cair no chão.